Théo, em um mundo tão cheio de dúvidas e desafios, às vezes é fácil perder a fé, né? A gente acaba esquecendo quem realmente está no controle de tudo. É verdade, Michele. Mas há uma verdade eterna que nunca muda. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele transforma lágrimas em sorrisos, dor em aprendizado e impossibilidades em testemunhos. Isso me lembra das palavras de Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Ah, sabe, Michele, é justamente quando tudo parece perdido que Deus mais trabalha. Quantas vezes a gente já pensou em desistir? Quantas vezes olhou para o problema e achou que não havia saída? Muitas vezes. E é incrível como ele age em silêncio, no tempo certo e do jeito certo. Mesmo quando a gente não entende, Deus está movendo montanhas ao nosso favor. Então o segredo é não questionar, mas confiar. Exatamente. Questionar o poder de Deus é o mesmo que duvidar da sua soberania. Ele não precisa provar nada. Ele é o Criador de tudo. E quando a gente confia, o impossível acontece. Quando a gente ora, o invisível se torna visível. Deus não falha, não atrasa e nunca esquece das suas promessas. Então, ao invés de perguntar por quê, pergunte para quê. Cada prova tem um propósito divino. Théo, muitos tentam entender Deus com a razão, mas é pela fé que os milagres acontecem. Sim, Michele. É pela fé que a gente vê o impossível se tornar real. Devemos ser testemunhas vivos. Mostrar que Deus ainda faz o impossível hoje. Ele abre portas onde não há parede, transforma diagnósticos e muda destinos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmos 126, versículo 3. Então, Théo, podemos dizer que não devemos ousar questionar o poder de Deus, né? Exatamente. Devemos crer, confiar e esperar. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que curou enfermos e ressuscitou mortos, continua o mesmo hoje. Ele é o Deus do impossível. E tudo o que precisamos é fé e obediência. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. A fé move o coração de Deus e o impossível se torna real.